Salve, rapadura. É demais, meu mano. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reina o baião. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reina o baião. Eu dou um salve pra todos maloqueiros que sempre faltou dinheiro, mas sobrou disposição. Vem, liberto que domo, somos o que temos, somos o que temos, somos o que lemos, torrando veneno, somos o que somos. Eu tô ligado, quanto menos tiver, mas eu sou dono de mim. Aonde é, vou sim, não arrasta pé, facim. Desde a infância os bamba de samamba me passou as mães, por isso que eu tô soltinho. Fiz melodias como se fosse músico, eu tô na correria, escorrendo o meu máximo. Eu vou com a rebeldia, sem saco pra ser súdito, cuspindo cada sílaba pro estado cair sábado. É o puro suco dos poros, puro bumbo no ângulo, triângulo e surdo. Bruxo puxa o mundo pela pele, rap não me espere, sujo. Quebrando o banco sem dar lucro, entre os puros sou mais sujo, entre os putos sou mais puto. No dedo carrego os anéis de Saturno e nos pés liberdade, rebelho coturno. Sobre a cabeça os aviões, sobre meus pés os caminhões, me derrubei com os meus refrões. Aos MCs tem ampulhões, a todos os artistas, coragem, o mínimo. Yeah, salve Jardim Zulê, salve Goiás. Hoje eu sonhei que eu tava no IP, meu povo despreocupado, sem dar laia pros auê. Hoje eu sonhei que eu tava no IP, salve Goiás, meu povo salve despreocupado, DF, sem dar laia pros auê. Salve, vem. Trabalhador tá de pé, seis e pouco da matina. Ai. E a coragem que anda com a fé vai de encontro com a força divina, divina, esquina. Passando correndo era bala, rotina, ladrão, homilico, malaco, neblina. Pipa no céu, sobe cedo. Pra caso, moleque que sonha, implica com a mãe que faz bem. É que se a chinela canta, ele que engole o choro. E na primeira chance, ele parte pra vida. É o cerrado, é o cangaço. Se tu abre espaço, nós faz a bagunça. Assusta o jagunço na porta da feira. Beijo da cara e não vale uma onça. Ai, Murilo. Conta quantos amigos se foram, ensino precário quase não se formam. E olá, quem fugiu da sala, Billabong, Berman, bola um back pala. Cala, não fala e faz chill, quem não conhece é quem julga. Filho da dona de casa é madruga, geladeira cheia, o corre da... Hoje eu sonhei que eu tava no IP, meu povo despreocupado, sem você da é da sua casa, vem com nós. Hoje eu sonhei que eu tava no IP, meu povo despreocupado, sem da laia pros auê. Aê, aê. Sobre a cabeça os aviões, sobre meus pés os caminhões, me derrubei com os meus refrões. Aos MCs tem ambulhões. Yeah. Hoje eu sonhei que eu tava em SP, meu povo de hoje eu sonhei, hoje eu sonhei, hoje eu sonhei que eu tava em SP. Hoje eu sonhei, sei da laia, eu sonhei. Hoje eu sonhei, cantava no IP. Por aí.